Ficheiro 41, página 390. Lisbeth encontrou um dos artigos mais surpreendentes na edição online de um jornal publicado no centro do país. Leu-o 3 vezes antes de desligar o computador e acender um cigarro. Ficou sentada no seu sofá IKEA, junto à janela, a olhar tristemente para a noite lá fora. Ela é bissexual, diz uma amiga de infância. A mulher de 26 anos, procurada pela polícia por ser suspeita de 3 assassínios, é descrita como uma excêntrica introvertida que teve grande dificuldade em adaptar-se à escola. A despeito dos muitos esforços para incluí-la no grupo, manteve-se sempre à parte. Tinha, obviamente, problemas com a sua identidade sexual, recorda Joana, uma das suas poucas amigas íntimas na escola. Tornou-se claro logo de início que ela era diferente, que era bissexual. Estávamos todos muito preocupados com ela. E o artigo continuava, descrevendo alguns episódios de que a tal Joana se lembrava. Lisbeth franziu a testa. Não recordava nenhum daqueles episódios, nem de ter tido uma amiga íntima chamada Joana. Na realidade, não se recordava de ter alguma vez conhecido alguém que pudesse ser descrita como amiga íntima, ou que tivesse tentado puxá-la para qualquer grupo durante os anos em que frequentara a escola. O artigo não especificava quando teriam acontecido os episódios descritos, mas deixara a escola com 12 anos, o que significava que a sua preocupada amiga de infância teria descoberto a sua bissexualidade quando ela tinha 10, talvez 11. Entrei em enxurrada de artigos ridículos publicados ao longo da semana. O que citava a tal Joana foi o que mais a afetou. Era obviamente fabricado. Ou o jornalista encontrara uma mitómana, ou inventara ele próprio a história. Memorizou o nome do autor e juntou-o à lista de assuntos para a investigação futura. Nem sequer as peças mais positivas, as que criticavam o sistema, com títulos como A Sociedade Falha ou Ela Nunca Teve a Ajuda de que Precisava, conseguiam diluir o seu estatuto de inimigo público número 1. Uma assassina, psicopata, que num acesso de loucura executara 3 respeitáveis cidadãos. Lisbeth leu estas interpretações da sua vida com um certo fascínio e reparou numa lacuna óbvia na informação publicada. Apesar de um acesso aparentemente ilimitado aos pormenores mais secretos da sua vida, os mídia tinham passado completamente por alto todo o mal que acontecera pouco antes de ela completar 13 anos. A informação publicada abarcava o período que ia do jardim de infância até aos seus 11 anos e recomeçava no ponto em que, já com 15, a tinham libertado da clínica psiquiátrica. Alguém ligado à investigação policial devia estar a alimentar os mídia, mas por razões que desconhecia, decidira ocultar a parte que incluía todo o mal. O facto surpreendeu-a. Se a polícia queria dar ênfase à sua propensão para um comportamento violento, aquele relatório seria de longe o mais prejudicial. Fora a razão de a terem mandado para Sankt Stephan. No domingo de Páscoa, Lisbeth começou a ter uma visão de conjunto da investigação policial, construindo, através dos dados que os mídia lhe forneciam, uma imagem dos respectivos participantes. O procurador, Richard Ekström, dirigia o inquérito preliminar e era, regra geral, quem falava durante as conferências de imprensa. A investigação propriamente dita era encabeçada pelo inspetor Jan Bublanski, um sujeito para o pesado que usava um facto de mau corte e aparecia quase sempre ao lado de Ekström enquanto este perorava aos mídia. Logo nos primeiros dias, tinha identificado Sónia Modig como sendo a única mulher da equipa de investigadores e a pessoa que encontrara Biermann. Tomou nota dos nomes de Hans Fast e Kurt Andersen, mas deixou escapar completamente o de Jerker Holmberg, que não aparecera referido em nenhum artigo. Criou no computador ficheiros para cada uma destas pessoas e começou a alimentá-los com dados. Naturalmente, a informação sobre o modo como a investigação policial estava a progredir encontrava-se nos computadores que os detetives usavam e cujas bases de dados se encontravam no servidor situado na sede da Judiciária. Lisbeth sabia que seria extremamente difícil entrar na rede interna da polícia. Extremamente difícil, mas não impossível. Aliás, já numa ocasião o tinha feito. Anos antes, no âmbito de um trabalho para Armansky, analisara a rede interna da polícia para avaliar as hipóteses de aceder aos registros criminais. Na ocasião, fracassara miseravelmente em todas as tentativas de invasão a partir do exterior. A polícia usava firewalls demasiado sofisticadas e artilhadas, com todo o género de armadilhas, capazes de resultar numa atenção indesejada por parte das autoridades. A rede interna da polícia fora excepcionalmente bem concebida, com cabelagem própria e sem ligações ao exterior, nem sequer à net. Por outras palavras, do que precisava era de um agente da judiciária que estivesse a trabalhar no seu caso e tivesse autorização de acesso à rede interna. Ou, como segunda melhor hipótese, de convencer a rede interna da instituição policial de que era uma pessoa autorizada. Neste último aspecto, felizmente, os peritos em segurança da polícia tinham deixado um buraco de todo o tamanho. As esquadras de todo o país estavam ligadas à rede central e várias delas eram pequenos postos locais onde não ficava ninguém durante a noite e, em muitos casos, nem sequer tinham alarmes nem patrulhas de vigilância. A esquadra de Langvik, nos arredores de Vasteras, fazia parte deste grupo. Ocupava cerca de 130 metros quadrados, no mesmo edifício que alojava a Biblioteca Pública e a Delegação Regional da Segurança Social, e tinha, durante o dia, uma guarnição de 3 agentes. Na altura, Lisbeth não conseguira entrar na rede para a pesquisa que tinha entre mãos, mas decidira que talvez valesse a pena dedicar algum tempo e esforço a conseguir o acesso para futuros trabalhos. Ponderara as várias possibilidades e acabara por candidatar-se a um emprego de verão na biblioteca de Langvik. Numa pausa nos seus trabalhos de limpeza, tinham-lhe bastado 10 minutos na secção de arquivo para conseguir os planos pormenorizados de todo o edifício. Tinha chaves para todas as portas, exceto, naturalmente, as da esquadra. Descobrira, no entanto, que podia, sem grande dificuldade, entrar nas instalações policiais, trepando pelo algeroz até à janela da casa de banho do primeiro andar, que naquela época do ano era deixada aberta por causa do calor. A esquadra era vigiada por uma empresa de segurança particular, que fazia, no máximo, 2 rondas por noite. Ridículo. Demorara menos de 5 minutos a encontrar o username e a password escondidos debaixo do mata-borrão da secretária do chefe da esquadra, e uma noite a testar a estrutura da rede e o tipo de acessos que ele tinha e quais tinham sido considerados acima do escopo das autoridades locais. Como bónus, conseguira também os usernames e as passwords dos outros 2 agentes. Um deles era Maria Ottosson, de 32 anos, e abrindo o computador dela, Lisbeth ficara a saber que recentemente se tinha candidatado e sido aceite a um posto de detetive na Divisão Central de Combate à Fraude, em Estocolmo. Ottosson fora uma espécie de jackpot. A inocente Maria deixara o seu portátil, um PC Dell, numa gaveta da secretária que não fechara a chave. Maria Ottosson era, portanto, uma agente da polícia que usava o seu portátil pessoal no serviço. Brilhante. Lisbeth ligara à máquina e inserira o CD com o programa Asfixia 1.0, a primeira versão do seu software espião, que instalara em 2 locais, como parte ativa e integrante do Microsoft Internet Explorer e, por uma questão de segurança, na lista de endereços. Raciocinara que, mesmo que Ottosson comprasse um novo computador, copiaria a lista de endereços. E o mais provável era que transferisse essa mesma lista de endereços para o computador da Divisão de Combate à Fraude e, em Estocolmo, quando lá se apresentasse ao serviço, semanas mais tarde. Instalar igualmente o programa nos outros computadores da esquadra, garantindo a possibilidade de obter dados do exterior e, através do simples expediente de usurpar-lhes as identidades, aceder ao registro criminal e alterá-lo à sua vontade. Tinha, no entanto, de agir com a máxima cautela. O sistema de segurança da polícia dispunha de um alarme que era automaticamente acionado se algum agente local entrava na rede fora das horas do expediente, ou se o número de alterações ultrapassava um determinado limiar, ou se procurasse informação sobre casos em que a polícia local não estaria normalmente envolvida. Ao longo do ano seguinte, trabalhara com um outro hacker, conhecido como Peste, para controlar a rede interna da polícia. O processo revelara-se tão difícil que tinham acabado por desistir, mas não sem terem acumulado uma centena de identidades que podiam usar à vontade. Peste marcara pontos decisivos quando conseguir entrar no computador pessoal do chefe da Divisão de Segurança Informática da polícia. Era um funcionário público, um economista sem conhecimentos profundos de informática, mas com uma autêntica mina de ouro de informações no seu portátil. A partir daí, Lisbeth e Peste teriam podido, se não piratear a rede interna da polícia, pelo menos devastá-la, introduzindo-lhe vírus dos mais diversos tipos, uma atividade em que nenhum dos dois estava minimamente interessado. Eram hackers, não sabotadores. Queriam acesso a redes operacionais, não destruí-las. Verificou a sua lista de nomes e viu que nenhum dos indivíduos cujas identidades podia usurpar trabalhava na investigação dos três assassínios. Seria esperar demasiado. Mas conseguiu entrar na rede sem grandes problemas e inteirar-se de pormenores sobre a perseguição que se estendia a todo o país. Ficou a saber que tinha sido vista e perseguida em Uppsala, Norrköping, Gothenburg, Malmo, Hässleholm e Kalmar, e que tinha sido posta a circular uma imagem classificada, trabalhada em computador, que dava uma ideia mais exata de qual seria o seu aspecto atual. Uma das poucas vantagens de Lisbeth Salander, no meio de toda aquela atenção mediática, era o facto de existirem tão poucas fotografias dela. Excetuando a do passaporte, já com 4 anos e igual à da carta de condução, e uma da polícia tirada quando tinha 18 anos, havia apenas meia dúzia de outras, em anuários escolares ou tiradas por uma professora durante uma visita à Reserva Natural de Naca, quando tinha 12 anos. Estas últimas mostravam a imagem desfocada de uma criança sentada um pouco à margem das outras. A fotografia do passaporte mostrava-a de olhos fixos, a boca comprimida numa linha fina e a cabeça ligeiramente projetada para a frente. Adequava-se bem à imagem de assassina psicopata e atrasada mental. E os mídias tinham-na publicado aos milhões. O lado positivo era que estava agora tão diferente que poucas pessoas a reconheceriam a partir dela. Leu, com interesse, as biografias das 3 vítimas de assassínio. Na terça-feira, os jornais começaram a marcar passo e, à falta de novas e dramáticas revelações sobre o paradeiro de Lisbeth Salander, o foco do interesse passara para as vítimas. Dag Svensson, Mia Johansson e Nils Bjurman eram retratados num longo artigo num dos jornais da tarde. Nils Bjurman aparecia como um jurista respeitado e socialmente ativo que pertencia à Greenpeace e tinha um compromisso para com a juventude. Era dedicado a uma coluna a Jan Håkansson, amigo e colega de Bjurman, e com escritório no mesmo edifício. Håkansson confirmava a imagem de um Bjurman que se batia pelos direitos dos desfavorecidos. Uma funcionária pública da agência de tutoria descrevia-o como genuinamente preocupado com a sua pupila. Lisbeth Salander esboçou o seu primeiro sorriso irónico do dia. Mia Johansson, a vítima feminina do drama, era objeto de grande atenção. O artigo descrevia-a como uma jovem bela e muito inteligente, que tinha já um impressionante palmarés académico e uma carreira brilhante à sua frente. Amigos, colegas da universidade e um orientador de tese contribuíam com comentários elogiosos. E a pergunta que todos faziam era: porquê? Havia fotos de velas acesas e flores à porta do apartamento de Enskeda. Em comparação, muito pouco espaço era dedicado a Dag Svensson. O artigo retratava-o como um jornalista arguto e destemido, mas o foco principal estava na companheira. Lisbeth notou, com alguma surpresa, que só no domingo de Páscoa alguém pareceu aperceber-se de que Svensson estava a trabalhar numa grande reportagem para a revista Millennium. E mesmo assim não havia nos artigos qualquer referência a que trabalho estava a fazer. Não chegou a ler a declaração que Mikael Blomkvist enviara para o Aftonbladet. Só na terça-feira, quando o tema foi abordado no noticiário da noite na TV, percebeu que Mikael estava a fornecer informação deliberadamente enganadora. Afirmava que Svensson estivera a preparar uma reportagem sobre segurança e pirataria informática. Franziu a testa. Sabia que aquilo era mentira e questionou-se sobre o que estaria a Millennium a tramar. Então percebeu a mensagem e esboçou o seu segundo sorriso irónico do dia. Estabeleceu contacto com o servidor na Holanda e fez um duplo clique no ícone Mick Bloomport. Encontrou a pasta Lisbeth Salander e o documento para Sally, bem destacado no meio do desktop. Abriu-o e leu-o. Ficou sentada durante muito tempo a olhar para a carta de Mikael, dominada por sentimentos contraditórios. Até o momento, tinha sido ela contra o resto da Suécia, o que, na sua simplicidade, era uma equação bastante elegante e lúcida. Agora, de repente, tinha um aliado, ou pelo menos um potencial aliado, que afirmava acreditar na sua inocência. E claro, tinha de ser o único homem em todo o mundo que não queria voltar a ver, fosse em que circunstâncias fosse. Suspirou. Mikael estava a ser, como sempre, um ingênuo bem-intencionado. Desde os 10 anos que ela não era inocente. Não há inocentes. Há apenas diferentes graus de responsabilidade. Bjurman tinha morrido porque decidira não jogar de acordo com as regras que ela estipulara. Tivera todas as oportunidades, mas mesmo assim contratara uma porra de um macho alfa para lhe fazer mal. Não era ela a responsável. Não devia, em todo caso, subestimar o envolvimento do super Blomkvist. Podia vir a ser-lhe útil. Era bom a resolver charadas e era extremamente persistente. Descobrira-o em Edastat. Quando fincava os dentes numa coisa, nunca mais a largava. Podia ser-lhe útil até que ela pudesse sair do país, coisa que assumia seria mais cedo ou mais tarde obrigada a fazer. Infelizmente, Mikael Blomkvist não era controlável. Precisava ter uma razão para agir e precisava também de uma desculpa moral. Por outras razões, era totalmente previsível. Lisbeth pensou um pouco. E então criou um documento a que chamou para Mick Bloom e escreveu uma única palavra: Salah. Aquilo ia dar-lhe qualquer coisa em que pensar. Ainda estava sentada a pensar quando reparou que Mikael tinha ligado o computador. A resposta chegou instantes depois de ele ler a mensagem: Lisbeth, és o raio de uma chata. Quem diabo é Salah? É ele a ligação? Sabes quem matou o Dag e a Mia? Se sabes, diz-me, para eu poder resolver esta atrapalhada e ir dormir. Mikael. Muito bem, chegar ao momento de fisgar o peixe. Criou um segundo documento e chamou-lhe Super Blomkvist. Sabia que aquela ia chateá-lo. E escreveu: Tu é que és o jornalista. Descobre. Como já esperava, Mikael respondeu de imediato com um apelo à razão e uma tentativa de puxar-lhe ao sentimento. Sorriu e cortou a ligação com o disco rígido dele. Já que estava a espiolhar, abriu o disco rígido de Dragan Armansky. Leu o relatório a respeito dela, que ele tinha escrito no dia a seguir à Páscoa. Não era claro a quem fora dirigido, mas assumiu que a única explicação razoável era Armansky estar a trabalhar com a polícia para ajudar a capturá-la. Dedicou algum tempo a passar em revista o e-mail de Armansky, mas não encontrou nada de interesse. Já se preparava para desligar quando tropeçou numa mensagem dirigida ao chefe dos serviços técnicos da Milton, com instruções para a instalação de uma câmara de vigilância no gabinete. Bingo! Olhou para a data e viu que tinha sido enviada cerca de uma hora depois da visita de cortesia que fizera a Armansky no início de fevereiro. O que significava que ia ter de ajustar certas rotinas no sistema de vigilância automática até voltar a visitar o gabinete do seu antigo patrão.